느슨한 맛. foi feito que eu conheci. Dei-te o meu melhor e nunca te menti. Mostrei ter mais respeito do que tu por mim. Agora descobri que é melhor viver sem ti, porque a mentira destruiu. Fecha a porta ao meu mundo em ti. que ao se amar que nos fez ficar é pouco mais do que se vê. Outra vez este inverno aqui, esta cama, este querer mudar o fim dos dias sem porquê. Já que te vais, leva contigo o resto de mim. Já que não sais do meu silêncio, amor. Já que te vais, e a regra diz que ao fim o amor é o resto a mais. La la la la la, la la la la la, la la la la, la la la la. Já que vais, leva as emoções que te prendem ao anoitecer do fundo do teu coração. Sei de cor todas as canções que te entendem e vão querer viver no meu ritual de solidão. Já que te vais, leva contigo o resto de mim. Já que não sais do meu silêncio, amor. Já que te vais, e a regra diz que ao fim o amor é o resto a mais. Sei que te vais, sei que te vais, vou diz deixar. Diz que me amas, vou diz deixar. Que me amas, nada mais. Festa. botija. alegre. Oh tirana, oh tirana, oh tirana, oh tirana. Tira as mãos pela porta. marcadas, desenhadas na tua mão, sinas traçadas que adivinham quem és tu. Oh. sei e mil tempestades que o tempo há mais não. Hoje não sei a quem contar. Voar só contigo e faço por esquecer o chão aqui ao pé de ti. Quero tocar o infinito. Sinto-me a deixar o chão aqui ao pé de ti. Quero voar só contigo. Faço por esquecer o chão aqui ao pé de ti. Quero tocar o infinito. Canal 2 da Antena Web. Dizes não, dizes sim, dizes que o tempo não para dentro de mim. Dizes não quando é assim. Quando queres voltar para perto de mim, o amor é assim. Para ti, para mim, amor é assim, é feito de coisas que não têm fim. Amor é assim, dizes sim quando é não, e não voltas à noite para ouvir esta canção. Dizes não quando olhas para mim, mas tudo não é simples assim. O amor é assim, para ti e para mim. O amor é assim, é feito de coisas que não têm fim. O amor é assim, para ti e para mim. O amor é assim, é feito de coisas que não têm fim. É assim, dizes não. Dizes que o tempo não para dentro de mim. Dizes não, dizes sim. Dizes que o tempo não para dentro de mim. Estar bem até o dia em que tentaste falar só para mim. Eu não quis compreender, mas tudo deu a entender que não gostavas mais de mim. Nosso amor corria perigo, será que foi castigo e eu não te ouvi? Agora quando estou contigo